Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Todos quanto trouxeram a Bíblia Sagrada ao culto de hoje, abra sua Bíblia agora, por favor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao versículo de número 6. Todos quanto trouxeram a Bíblia Sagrada, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 1, e leamos versículos de número 1 ao versículo de número 6. Se você achou esse texto da Bíblia, celebre ao Senhor Deus dizendo aleluia. Segundo a versão bíblica que tenho em mãos, diz assim as Sagradas Escrituras. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. A Isaac gerou a Jacó. A Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Hezrom, e Hezrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Amém. Quantos podem dizer amém? Diga, não entendi nada. Uma das riquezas da Bíblia é a sua simplicidade. E parece uma loucura, numa semana de avivamento, de busca, de quebrantamento, aonde a expectativa, trovões, relâmpagos, revelações, nuvem da glória de Deus, e justamente na primeira noite, a genealogia do Cristo. Mas esta é a grandeza da Bíblia. É fazer que cada um de nós cheguemos à conclusão que não entendemos nada. Mas cada vez que a lemos, Deus sempre tem uma mensagem nova para nós. De todos esses versículos que lemos, eu lhe convido a focar os seus olhares ao versículo de número 6, e vamos ver um detalhe que aparece nesse versículo, que vai ser o referencial para a nossa meditação na noite de hoje. Vê se está escrito isso na sua Bíblia. Jessé gerou ao rei Davi. Está escrito isso na sua Bíblia? Tem uma tradução que diz, e a Jessé nasceu ou gerou o rei Davi. O rei Davi. Você tem isso em suas mãos? Então é este detalhe. Veja se está escrito isso. Jessé gerou o rei Davi. Está escrito isso? Então, antes de você tomar assento, aqui menciona o pai do rei Davi, Jessé. E eu pergunto aos senhores, Jessé era rei? Então, como que uma pessoa que não é rei pode gerar um rei? Outra verdade. Você já viu no planeta Terra alguém nascer como rei? Nem na família real ninguém nasce rei. Nasce primeiro príncipe, para depois ser rei. Mas aqui está dizendo que Jessé gerou o rei Davi. Diga comigo esta noite. Você tem a unção de rei. Você tem a unção de rei. Você tem a unção do rei. Você vai ver hoje aqui um homem que não era rei, que gerou um rei. Um rei saiu das entranhas de um homem que não era rei, que não tinha sangue real, que não pertencia à família real, mas gerou um rei. E aqui você vai encontrar a sua história de vida. Você vai olhar para trás e vai ver que você não veio de uma família real. Mas você vai chegar à conclusão hoje que sobre a sua vida existe unção de rei. Assentai-vos, por favor. Nós lemos a Bíblia Sagrada nesse texto, que logo na sua epígrafe, na sua temática, vem expressando que é a genealogia do Cristo. Sim, a genealogia do maior homem da história da humanidade. Aprove a Deus reservar dois evangelistas através da inspiração do bendito Espírito de Deus. Registrar nas Sagradas Escrituras a árvore genealógica do homem que mudou a história da humanidade na face da terra, que executou com toda a fidelidade e submissão ao Deus dos céus o plano da salvação, demoliu as fortalezas de Satanás e abriu um santo dos santos para todos os servos de Deus ter acesso à presença do Todo-Poderoso. Aqui está a árvore genealógica do Salvador dos homens, o Cristo vivo. E na sua árvore genealógica apresenta alguns detalhes riquíssimos para a nossa vida espiritual, com a presença de algumas pessoas que marcaram a sua história. O que não dizer de Abraão, o pai da fé? O que não dizer de Isaac, a primeira oferta física humanizada que anunciava o sacrifício do Cordeiro? O que não dizer de Jacó, a base fundamental da nação de Israel? O que não dizer do próprio Davi, o maior rei de Israel, o homem que conseguiu tocar o coração de Deus e recebeu o testemunho do próprio Deus, sendo chamado o homem segundo o seu coração? Mas quando nós olhamos para a árvore genealógica do Cristo, não existe pessoas somente afamadas que marcaram a sua história. Existem pessoas que viveram à margem da sociedade, pelo descrédito, pela desvalorização, pela rejeição, pela exclusão social e religiosa de Israel. O que não dizer de Tamar, a nora que se fantasiou de prostituta para coabitar com seu próprio sogro Judá. Tamar está na árvore genealógica do Cristo. O que não dizer de Raabe, a meretriz, que se prostituía entre a cidade de Jericó, que tinha sua residência sobre o muro de Jericó. Raabe está na genealogia do Cristo. O que não dizer de Rute, a moabita excluída de Israel, que a lei proibiu o moabita congregar na Assembleia dos Santos. Mas Rute, a moabita, está aqui na genealogia do Cristo. O que não dizer de Betseba, a esposa de Uria, que adulterou com o próprio Davi, gerando Salomão? Está aqui Betseba. Quatro mulheres indignas, com testemunhos de vidas negativos, mas que estão na genealogia do Cristo. É Deus mostrando que não existe um passado tão negro que não possa ser apagado pela eficácia da sua graça. É Deus mostrando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Todo-Poderoso. É Deus mostrando que com a bênção do Evangelho não existe grande, não existe pequeno, não existe rico, não existe pobre, que todos são uns perfeitos e todos podem fazer parte da família do Cristo. Mas em todos esses detalhes eu quero lhe chamar a atenção para aquele que nós frisamos no versículo de número 6. É que quando você conhece, vai olhando a árvore genealógica, você vai vendo: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. A menção é de um nome gerando outro nome. É o pai gerando filho, citado pelo nome. Mas quando chega na família de Jessé, quando chega justamente na família de Jessé, você vai ver o seguinte: que Ruth gera Obed, Obed gera Jessé. Até aí chega a normalidade do versículo. Mas quando chega no versículo de número 6, tem uma alteração. Aparece um detalhe. E no versículo de número 6 diz: e Jessé gerou o rei Davi. Não diz que Jessé gerou Davi. Se você ver até o versículo 5, é pai e filho. É o nome da pessoa. Mas quando chega aqui em Jessé e Davi, não está escrito: e Jessé gerou Davi. Está escrito: Jessé gerou o rei Davi. A primeira lição que a gente percebe aqui é que quando olhamos para a história de Jessé, era um simples homem da cidade de Belém de Judá. Jessé não era da família real. Até o versículo 5 não há menção de rei nenhum. Mas quando chega aqui diz que este homem gerou um rei. Como nasce um rei sem ser da família real? Outro detalhe que aparece aqui, senhores, é que ninguém nasce rei. Mesmo sendo da família real, como em Londres, na Inglaterra, se nasceu na família real, primeiro vai ser príncipe, para depois ser rei. Mas na Bíblia Sagrada apresenta dois homens que nasceram como rei. O primeiro, nós vemos na genealogia do Cristo, Davi. O segundo, o próprio Cristo. Quando os reis magos foram visitá-lo, chegaram questionando: onde nasceu o rei dos judeus? era um menino recém-nascido na manjedoura, mas estava sendo perguntado como rei dos judeus. Agora, como que isso aconteceu na vida de Davi? Você vai entender esta noite. Filho de um simples homem, da cidade de Belém, de Judá, mas veio. Sabe por quê? Porque aprouve a Deus derramar sobre ele, no momento em que o seu pai estava coabitando com a sua mãe, e que o sêmen do seu pai atingiu o óvulo da sua mãe, que estava fértil naquele dia, e este óvulo fertilizou, passando pela trompa de Falópio e colando na parede uterina, Deus olhou para aquele óvulo e disse: vou gerar um rei através deste óvulo, e derramou ali uma unção de rei. Se você olhar para trás, veja quem você era. Veja quem você é hoje. Veja da onde você saiu. E veja da onde você está hoje. E sabe por que você é distinto das demais pessoas na face da terra? Porque Deus decidiu olhar para você e derramar sobre a sua vida uma unção de rei. Sobre você esta noite vive, flui, está ativa uma unção de rei. Bendito seja o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu vou compartilhar convosco esta noite, à luz da Bíblia Sagrada, algumas lições que me aparecem aqui. E a Jessé gerou o rei Davi. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando Deus permite o Espírito Santo registrar este detalhe, e não apenas gerou Davi, é o Espírito Santo mostrando que Davi nasceu na face da terra para ter uma vida de rei. A primeira lição que eu aprendo aqui, contextualizando e aplicando a sua vida, é que você nasceu para ter uma vida de rei na face da terra. Você não nasceu para mendigar o pão de cada dia. Você não nasceu para viver as esquinas da vida. Você não nasceu para viver perambulando, sendo levado pelos vendavais da vida. Se você nasceu e viu a luz do mundo dos homens brilhar sobre você, é porque Deus permitiu você nascer para ter uma vida de rei na face da terra. Você não nasceu para viver rastejando na face da terra. Você nasceu para ter uma vida de rei na face da terra. Bendito seja o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E algumas lições que eu quero compartilhar, senhores. E o que me aparece nesta lição maior é esta aqui. O Senhor permitiu Davi ser gerado no útero materno, porque já havia reservado um trono para Davi. Se Deus não tivesse um trono para Davi assumir, Deus não tinha permitido Davi nascer. Deus só permitiu Davi ser gerado no útero da sua mãe, porque Deus já tinha reservado em Israel um trono que só cabia Davi. Se um outro homem, mas não permitiu pela vontade direta de Deus, e sim pela sua vontade permissiva, porque a vontade do Todo-Poderoso, o trono, era de Davi. Então Deus permitiu Davi ser gerado no útero e nascer, porque já tinha sido reservado um trono para ele. Sabe o que é que isso nos ensina, senhores? Se Deus não tivesse um propósito contigo, se Deus não tivesse um plano específico para a sua vida, Deus não permitiria você nascer no mundo dos homens. Se Deus não tivesse um projeto na sua vida, Deus teria te matado no útero materno. Mas sabe por que Deus permitiu você nascer? Porque você não é conduzido por acaso, por coincidência, sobre a sua vida está a regência do governo, do propósito e da soberania do Todo-Poderoso. Sabe por que Deus deixou você nascer? Sabe por que Deus deixou você nascer? Porque Deus reservou para ti uma posição de honra, de destaque, para realizar os seus projetos na face da terra. Você não nasceu para ser humilhado. Você não nasceu para ser pisado. Você nasceu para ser abençoado. Você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para fazer a diferença na face da terra. Você não nasceu para ser escravo do capeta. Você nasceu para ter uma vida de rei, debaixo da unção do poder do Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia diz que você está entronizado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra lição que eu aprendo aqui, e a Jessé gerou o rei Davi. Outra lição que eu aprendo aqui, a família de Davi não possuía sangue real. Era um simples cidadão de Belém de Judá. Um homem de uma vida pastoril. Mas aprove a Deus desta família gerar um rei sem ter sangue real. Deus gera um rei no meio desta família. Sabe o que que isso nos ensina? Quando Deus tem um projeto contigo, não importa a origem da sua família, não importa a posição social da sua família, não importa se seu pai é um simples camponês como Jessé, não importa se você é filho de pedreiro, não importa se você é filho de um sapateiro, não importa se você é filho de uma doméstica, não importa se você é filho de um carpinteiro, de um açougueiro ou de um padeiro, que quando Deus tem um projeto contigo, Deus faz nascer um rei no meio desta família. Não importa a tradição religiosa da sua família, não importa se ele tinha outro credo, não importa que quando você nasceu te enrolaram numa bandeira branca e te ofereceram aos demônios, que quando Deus tem um projeto contigo, Deus quebra os ciclos genealógicos da sua família e libera uma unção de rei para levantar no meio daquela família uma pessoa de autoridade, uma pessoa pessoa de respeito, uma pessoa de destaque, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de prosperidade, uma pessoa ungida para fazer a diferença na face da terra. Não importa se você estudou em colégio municipal ou estadual, que quando Deus tem um projeto contigo, ele te unge e te levanta no meio da tua família para te exaltar no mundo dos homens. Outra verdade que eu aprendo aqui, senhores, é que dentro da legalidade real, um rei nasce em palácio real. Então, como que Davi nasceu rei, se não era de um palácio real? Deus transformou o útero da sua mãe em um palácio real. A gravidez dos outros filhos, normais, comuns, naturais. Mas quando chegou em Davi, Deus disse: teu útero eu vou transformar em um palácio real. Entende agora porque a gravidez da sua mãe, quando estava grávida de ti, foi sofrida. Quanto ela te lutou para te preservar no útero. Quantas mensagens ela ouviu: aborte, tire esta criança. Você não vai conseguir criar este filho, esta filha. Isso vai ser um peso. Isso aí vai ser mais um traficante, mais um cheirador de cola, mais uma prostituta. Isso aí vai ser um tormento. Quanta violência ela sofreu, mas ela te manteve viva ali. Quanto o diabo lutou para te matar dentro do útero da sua mãe, mas sabe por que ela superou e você sobreviveu e chegou dentro do útero dela e Deus se sustentou e você chegou hoje aonde você está, porque Deus olhou para você de diabo, nem no útero, nesse tu não vai tocar, porque eu estou gerando um rei que vai demolir as suas fortalezas na face da terra. O bendito é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, porque se dependesse dos seus parentes, dos amigos da sua mãe, você era abortado, era tirado antes do tempo, até dentro da sua própria casa. Ela suportou violência, maldade, mas ela te manteve vivo ali. Quantas vezes o diabo disse: tira essa criança, mas ela lutou. Sabe por que o diabo queria te matar? Porque ele sabia que hoje você estaria aqui dizendo: tu é um derrotado, fracassado, tu não tem domínio sobre a minha vida. Ele sabia que hoje você estaria aqui com as mãos para cima e dizendo: Jesus é vencedor, é o amado da minha alma, o bendito é o Cristo Todo-Poderoso. Oh, meu Jesus! Oh, glória! Glória ao Rei! Bendito é o Cristo! Sorabagahaba, sobandorobodurabagahaba, sobandorabagai! Aí você diz assim: pastor, isso não é possível, Davi receber uma unção de rei lá no útero ainda, no óvulo da mãe. Então você lê o Salmo 139 e vai ver o que ele está dizendo. Ainda quando eu era uma massa informe, teus olhos me viam. Ainda quando eu estava sendo formado no útero da minha mãe. Vai lá no Salmo 139. Outra lição que me aparece aqui é que Davi, no mundo dos homens, era pastor de ovelha, mas no coração de Deus era rei. Porque no mundo dos homens o rei era Saul, Davi era pastor, mas para Deus Davi era rei, enquanto os homens o via como pastor de ovelha. no mundo dos homens, pastor de ovelha, coração de Deus, rei. Sabe o que que isso nos ensina? Não importa o que os homens acham de você. Não importa os conceitos que os homens dão de você. Você não é conduzido por conceitos de homens, porque os homens não conseguem enxergar em você o que Deus consegue enxergar. Para os homens, você é mais um pastor de ovelha. Para os homens, você é mais um cidadão comum. Os homens não conseguem ver seu talento. Os homens não conseguem ver sua potencialidade. Os homens não conseguem ver seu ministério. Os homens não conseguem ver os seus dons. Os homens não conhecem os seus valores, porque os homens não lhe enxergam como Deus lhe enxerga. Não importa como os homens enxergam você, o que importa é o que Deus acha acerca de você. O que importa não é o que os homens dizem acerca de você. O que importa é o que Deus diz acerca de você. Para os homens, você é mais um crente. Para Deus, você é um embaixador de Cristo. Para os homens, você é mais um na face da terra. Para Deus, você é um instrumento de Deus que está demolindo a fortaleza de Satanás. Não importa, porque os homens, eles têm a mania de nos julgar pela aparência, pelo estereótipo, aquilo que apresentamos ser, pelos bens que possuímos. Mas os homens não nos vê por dentro. Deus não nos olha pela cor, pelos nossos bens, pela nossa estatura. Deus nos olha pelo íntimo, pelo nosso coração. O bendito Todo-Poderoso. Enquanto para os homens você é mais um cidadão para o comum, para Deus você é um rei vestido de majestade, debaixo da unção do bendito Espírito Santo. E deixa eu lhe dizer algo aqui esta noite, senhores. Diante dos homens, o rei era Saul, mas rejeitado por Deus. Diante dos homens, Davi era pastor de ovelha, mas amado pelo Todo-Poderoso. Que adianta estar no trono, rejeitado pelo Todo-Poderoso? Que adianta dizer, tem autoridade, se Deus não tem mais intimidade com ele? Que adianta ter o cajado nas mãos, se Deus não honra mais aquele cajado? O que adianta dizer, eu sou a autoridade, se Deus abre a boca e diz, te rejeitei. Não quero mais nada contigo. É melhor ser um homem do campo, mas no coração de Deus, do que ser um Saul no trono, rejeitado pelo Todo-Poderoso. Oh, glória! Oh, Jesus. Oh, meu Deus, a minha alma geme esta noite neste santuário, e Deus vai rasgar o seu leque profético entre nós aqui esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Outra verdade que eu aprendo aqui, Senhor, é que Davi não pediu para ser rei. Foi Deus que decidiu escolher Davi rei. Você nunca vai ver Davi orando, faça de mim um rei. Oh, Deus, eu quero ser um rei. Deus me dá o trono. Você não vai ver, foi Deus que chegou. Davi, eu quero você. E o próprio Deus diz no Salmo 89 e no Salmo 78. No 89 diz: achei Davi, meu servo, que escolhi. E com meu santo olho, Deus diz: o olho é meu, ungi. No Salmo 78, Deus diz: eu tirei de trás do aprisco para pastorear meu povo Israel. Foi eu que tirei. Foi Deus que decidiu. Sabe o que é que isso aqui me ensina, senhores? Você não nasceu num berço de ouro. Você não foi apadrinhado por ninguém para chegar aonde você chegou. Você não precisou humilhar ninguém para ter o que você tem. Você não precisou maltratar ninguém para estar no lugar que você está. Você não precisou pisar em cima de ninguém para ter a posição que você tem. Você não precisou usar de má fé com ninguém para estar nessa posição de honra. Você não precisou matar ninguém para chegar aonde você está. Você sabe por que você está? Porque Deus decidiu escolher você. Deus decidiu escolher você. E ouça-me aqui esta noite, ouça-me aqui: ninguém frustrará os planos de Deus na sua vida, ninguém impedirá o que Deus reservou para você, e todos que se levantarem contra ti cairá por terra, será abatido, porque Deus derramou sobre ti a unção de rei. Levante a sua mão, crente. Levante. Abre seus lábios. Escova esse peito. E diga a glória. Sabe por que Deus está iniciando essa conferência profética justamente no dia de hoje com essa palavra? Para mostrar para você, para mostrar para o diabo e para mostrar para todos aqueles que não acreditam em você que ninguém vai frustrar os seus sonhos, ninguém vai parar a sua jornada, ninguém será empecilho na sua vida, porque você tem a unção de rei, você tem a unção de rei, você tem a unção de rei. Adore. Oh! Outra verdade que eu aprendo aqui, e acha fé, gerou o rei Davi. Sabe o que eu aprendo aqui? A unção de rei vai lhe honrar diante daqueles que não lhe deram valor na vida. A unção de rei vai lhe honrar diante daqueles que não lhe deram valor na vida. Eu vou provar isso biblicamente. Quando Deus mandou Samuel encher o vaso de azeite e ir para casa de Jessé, Deus não disse para Samuel quem ele iria ungir. Deus disse assim: dentre os seus filhos tu vai ungir um rei. E Deus reservou aonde? A própria família e os próprios irmãos. E você vai entender por que Deus deixou a unção dele no meio da família e entre os irmãos. Porque nem Jessé acreditava em Davi. Jessé não via valores em Davi, muito menos seus irmãos. Lembra quando os irmãos estavam lá, que o pai mandou levar uma refeição aos irmãos, que Davi foi os irmãos. Quem mandou tu vir aqui? Que previsão é a sua? Volte e vai cuidar do rebanho. Só via ele como pastor de ovelha. Você vai entender. Aí Deus diz assim: unge entre os seus irmãos. A primeira lição que eu vejo aqui: Davi não foi apresentado a Samuel pelo nome, mas como o menor. Para sua família ele era anônimo. Se você ver o capítulo 16 de Samuel, Samuel em pé, Jessé na frente, a mesa posta, Jessé está assim para Samuel: está aqui Eliabe, está aqui Abinadab, está aqui Samar, tudo citado pelo nome. Mas quando Samuel pergunta: acabaram meus filhos? Ele não disse assim: falta Davi. Ele diz assim: falta o menor. Nem dentro de casa ele era chamado pelo nome. Ele abre quando diz: vem cá, ele abre. Davi, o menor. Nem dentro de casa. Dentro da sua casa ele era um anônimo. Nasceu para ser anônimo. Nasceu para viver, sair da história da humanidade sem nenhum marco. Seu filho, caçula, é o menor. Sabe o que eu aprendo aqui? Talvez, dentro da sua própria casa, seu pai, sua mãe, seus parentes nunca lhe deram um voto de confiança. Nunca investiram em você. Para eles você não seria ninguém na vida. Você nasceu para dar prejuízo. Você era o filho e a filha problema. Mas eu quero que você entenda essa noite: ao som de rei vai te arrancar do anônimo de tudo. E ao som de rei vai te colocar numa posição de honra e de destaque. Mesmo que digam que você não vai ser ninguém na vida, mesmo que digam que você nunca vai conseguir, mesmo que liberar uma palavra de maldição, de fracasso e de derrota para você, nenhuma dessas profecias malignas prevalecerá sobre a tua vida. Porque o Senhor Deus é especialista em trabalhar com aqueles que não são para confundir, aqueles que pensam o que são. Deus é especialista em trabalhar com o caco para fazer vaso novo. Então ouça-me aqui esta noite. Deus vai te arrancar do anonimato e vai te colocar no topo desta vida. Eu vou lhe provar isso biblicamente. Você não vê na Bíblia Salmo de Eliabe. Você não vê na Bíblia profecia de Abinadab. Você não vê na Bíblia Cântico de Samar. Mas você vê na Bíblia Salmo de Davi, profecia de Davi, poema de Davi. Vai lá na galeria dos heróis da fé, procura Eliabe, deixa Eliabe falar. Vai na galeria dos heróis da fé, procura Abinadab, deixa Abinadab falar. Vai na galeria dos heróis da fé, procura por Samar, Megidã. Agora vai lá e procura Davi. Davi está lá, Davi está lá, Davi está lá, Davi está lá. O bem-te seu todo poderoso. Não importa se você foi criado num beco, não importa se você nasceu numa favela, não importa se você nasceu num beco sem saída, não importa se você dormiu e morou não apenas no quarto. Deus vai te arrancar do anonimato, Deus vai te arrancar do anonimato, Deus vai te arrancar do anonimato e vai te soltar na face da terra. Eita, eita, ô glória, ô Jesus, meu Deus, meu Jesus da glória, ai, eita, eita. Outra verdade que eu aprendo aqui, senhores, a unção de rei mudou a posição de Davi entre os seus irmãos. Pela lei, quem tinha que receber aquela unção era o primogênito, era o filho mais velho, direito sucessório, direito da bênção dobrada, direito da morte do pai herdar em dobro. Aí Deus pega o último, tira lá de baixo. É por isso que Jesus disse que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão o primeiro. Aquele que nasceu como o último, aí Deus agora põe como o primeiro. Sabe o que, que Deus está dizendo? Você não nasceu para ser o segundo na vida. Você não nasceu só para alcançar segundo lugar. Você não nasceu para viver disso. Você nasceu para ser campeão. Você nasceu para ser o primeiro. Você nasceu para realizar todos os seus sonhos. Você nasceu para pisar e conquistar o solo que você está pisando. Você nasceu para jogar o gigante por terra. O bendito é o Todo-Poderoso. E deixa eu lhe dizer, olha, deixa eu lhe dizer. Não importa quem esteja do seu lado. Pode ter um Eliab do século XXI, mais alto do que você, mais belo do que você, mais forte do que você, mais competente do que você. Deus não quer Eliab. Talvez você não saiba nem pronunciar Jesus direito, mas você é você. Talvez ninguém esteja vendo você na primeira fila. E Deus olha lá atrás e diz, é você. Eu quero que você viaje nessa cena. Eliab é o mais velho, Abinadab e Samar, os mais antigos da casa, os mais velhos, o que na ausência do pai eram os representantes. E olhando para aquele garoto, o caçula, o menor, o menor. Sou Eliab. Sou Abinadab, menor. Entende agora porque crentes muito novos na fé estão em posição que crentes antigos lutaram para alcançar, mas não chegaram? Você já percebeu que nós estamos vivendo uma geração de crentes de 30, 40 anos? Aí Deus vai lá no tráfico, no prostíbulo, salva, liberta. Dentro de um ano está pregando, libertando, operando milagre. Aí fica aquele crente, meu Deus, 30 anos de igreja, esquentando o banco. E esse garoto chegou ontem, está no lugar que eu gostaria de estar, está fazendo o que eu gostaria de fazer. Por que com ele e não comigo? Porque você é um Eliab. porque você é um Abinadabo. Você acha que pode, mas não pode. Você acha que tem, mas não tem. A unção não é para você, a unção é para Davi. Sabe por que que ele está aqui? Porque Deus decidiu escolher Davi. Não importa quanto tempo você tem de casa, não importa se você tem tanto dono de fé, o que importa é a unção de Deus na vida. É a unção que faz a diferença. Oh, bendito é o todo poderoso. Ei! Ei! Oh, glória! Olha! E existe mais coisas aqui, senhores! Mas eu só vou lhe dizer uma, porque eu vou respeitar o teu horário. Eu só vou dizer uma só. A unção de rei de Davi era uma unção personalizada. A unção que Deus reservou para você é personalizada. Eu vou lhe provar biblicamente que a unção era personalizada. Deus não disse para Samuel quem era o filho. Deus só disse assim: enche o vaso. Aí ele chegou com o vaso. Se dependesse de Jessé, sabe quem recebia a unção? Eliabe. Porque foi o primeiro que Jessé botou na frente. Se dependesse do profeta Samuel, sabe quem recebeu a unção? Eliabe, porque Eliabe olha e diz: está perante o Senhor o seu ungido. Só que Deus disse assim: essa só serve em Davi. Aí passa o segundo filho, o profeta. Eis aí o ungido de Deus. Samar é chamar Deus. Diz a Bíblia que passou todos os filhos. Acabou? Se essa não, tem o menor no campo. O Jessé, a refeição era servida com Davi lá no campo. Ele não sentava nem na mesa. Aí o profeta diz: a gente não vai se afrontar enquanto ele não chegar. Tem pessoa que faz de tudo para tirar a gente de cena. Aí Deus diz: não sente, não coma, senão vai virar maldição. Espere ele chegar. Não tem os Eliabe aí, não tem os Abinadab, não tem os Samar. Bota, serve logo, serve, está no campo. Aí Deus disse: se comer, vai passar mal. Se oferecer sacrifício, eu não recebo. Só sei que ele chegar. Davi nem imaginava o que estava esperando por ele em casa. A Bíblia diz que ele só colocou o pé dentro de casa. Aí Deus bradou: Anjo, sabe o que que eu aprendo aqui, senhores? Ouça-me isso aqui: ninguém usará a tua unção, ninguém roubará a tua unção. A tua unção só cabe no Senhor, só serve no Senhor. Pode imitar, mas não vai ser igual ao Senhor. Pode lhe representar, mas não vai ser igual ao Senhor. Pode tentar ter o seu jeito, mas não vai ser igual ao Senhor. A unção só cabe em você, só serve em você. Ninguém vai roubar a tua unção. E deixa eu lhe dizer, e se alguém nos bastidores tentar negociar para roubar a tua unção, para comprar a tua unção, Deus vai bradar na terra: não, é você, você só serve nele. Vai esperar você chegar. A unção só serve em você. Ai, Jesus da glória. E eu quero dizer agora, preste atenção na cena. Preste atenção na cena. O pai não acreditava em Jessé. O Jessé não acreditava em Davi. Os irmãos, muito menos. E agora, o pai, Eliabe, os irmãos, tem que presenciar, com os olhos bem regalados, o profeta levantar o vaso e na cabeça daqueles que ele chamava, o menor, e vê o cabelo todo untado, os olhos correndo e eles olhando. Aqueles que não acreditam em você, aqueles que não valorizam você, aqueles que te humilharam, Deus vai envergonhar, vai abater e vai te honrar diante deles. E deixa eu lhe dizer uma verdade aqui esta noite. Ouça-me aqui, senhores. Deus poderia matar Eliade. Deus poderia matar Samá. Deus poderia matar Abinadab e matar você, tirar os quatro e botar um sozinho Davi, particular. Mas Deus deixou eles vivos, regalados, vendo ao cão. Seus inimigos, seus adversários, aqueles que torcem contra você, Deus não vai matar. Ouça isso, Deus não vai matá-los. Deus vai mantê-los vivos. Nem que eles estejam no aparelho, no coma, Deus não vai deixar morrer. Deus vai deixar eles vivos. Só para eles ver o ano da unção escorrer sobre você. Só para eles olharem para você e ver a unção que vem sobre você. Só para ver Deus lutando e prosperando e honrando. Levante a sua mão aqui esta noite. Ai. Ai. Ai. Ei. Ai. Ai. Meu Jesus da glória. Ai, meu Deus. Quantos disseram para nós? Quantos botaram a mão no nosso ombro e disseram assim? Não dou 3 meses. Não vai a lugar nenhum. É apenas um fogo de palha. E vocês verão o que acontecerá. Passou 3 meses. E aquele que amaldiçoou está vivo até hoje. Aí tá vendo, só o olho escorrer. E outra coisa, vê se Jessé avançou em cima de Davi. Vê se Eliabe avançou em cima de Davi. Vê, porque quando o olho começa a escorrer, por mais que você fica odiando, furioso, invejando, você não pode avançar. Porque a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos. Não toque. Não toque. Não toque. Meu Deus do céu. Então você pode levantar, saltar, pular, vibrar, cantar. Vem chegar. Porque você está com uma unção que vem na sua vida. Eu vou encerrar. Eu sinto alguns detalhes que aparecem aqui. Se porque ninguém impedirá ou buscará um pão de rei na sua vida. Não tem leão, não tem urso, não tem gigante e não tem Saul. Eu poderia lhes falar o que, que representa esses 4 elementos que tenta tirar a nossa unção. Mas não tem eles. Eu só vou dizer um para você. Poderia falar do leão, falar do urso e falar do gigante. Mas eu vou falar de um. Saúl. Nem Saúl pode impedir a tua unção de Jesus. Sabe quem representa Saúl? Os políticos espirituais. Os hipócritas espirituais. Os religiosos, os autoritários sem unção, sem graça de Deus, que odeia quem tem unção. Você já percebeu que quanto mais tem unção, mais aparece Saul tentando lhe matar? Este Saul, o Saul de hoje, não pode ouvir. Saul matou 1000 e Davi 10 mil. Porque ele quer a honra só para ele. Só ele quer aparecer. Só ele quer ter a fama. Aí ele faz uma tarde a vida. O Saul não pode ver o trabalho crescer nas suas mãos. Mate ele. O Saul não pode ver você levantando a mão e adorando a Deus. O Saul não pode ver você escorchando o peito e dizendo glória a Deus. É muito emocional ele. O Saul tenta calar a tua boca ali, sabe por quê? porque Saul tem medo de perder o lugar para você. Tem medo de perder a posição para você. E eles vão fazer tudo para impedir sua jornada, porque a unção de rei está sobre a sua vida. Mas vou lhe dar um conselho esta noite. Não levante um dedo para apontar o Saul. Não levante uma mão para guerrear contra o Saul. Deixe os Saul que Deus trata deles. Deixe os Saul que Deus abate. Porque esses Saul vão terminar tudo desviado, dominado por espírito maligno, e você dançando no espírito, na presença. Presença da glória, o bendito é o Todo-Poderoso, e deixa eu lhe dizer mais aqui esta noite, senhores, e deixa eu lhe dizer mais, esses Saúl que estão entre nós aí, senhores, esses Saúl estão aí, ó, fantasiados, mascarados, de terno e gravata, não fazem nada para nos ajudar, não nos apoiam, só pensa quanto nos matar com uma fúria assassina, não querem ver o nosso crescimento, porque tem medo da gente, está no trono, mas tem medo da gente. Que acha que a gente vai tomar o espaço dele? Nós não estamos aqui para derrubar Saul, nós estamos aqui para derrubar Golias, nós estamos aqui para jogar Satanás por terra, nós estamos aqui para fazer a diferença. O bendito é o Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Ai, oh Jesus da glória. Eita. E hoje, Jesus, Jesus da glória. E eu vou profetizar de olhos abertos, coisa que os Saúls do século XXI também não gostam. Quando você estiver alegre demais, aí Saúl não vai estar. Mas vai estar filha de Saúl. Mical. Para que essa extravagância? Você não pode quebrar o protocolo. Olha sua autoridade. Você tem que dirigir o culto todo engessado. Você vai espantar a elite da igreja. Olha a vergonha ao espírito. Quando Saul não vem, deixa a filha. Mas você que tem a unção de rei, sabe como terminou Mical? Estéreo, sem gerar filho, sem adorar a Deus. Sabe como terminou Saul? Desviado, consultando uma neve. E Davi? Cantando, profetizando, glorificando, disputando. O bendito é o Todo-Poderoso. E eu profetizo esta noite que venha nesta casa uma unção de rei sendo derramada sobre nós aqui esta noite. Se você tremer, se levanta o seu nome agora. Oh, bendito é Deus. O churaba garraba chabando, rodo gorraba gorraba chabando, araba garraba chabando, bagarraba chabando, gaba chabando, araba garraba chabando, rodo gorraba chabando, bagaba chabando, ue aba roe chuide, devin da raba damando, rodo gorraba chabando, ue emendi, gaba chue raba to aba gova chabando, aha ue emendi, aba gova chabando, araba gai. Se você está sentindo a presença de Deus, põe esse pé adorando a Deus aqui esta noite. Põe esse pé adorando a Deus aqui esta noite. Agora levante aqui para mim, levante as suas mãos e olhe para mim aqui esta noite, e preste atenção no que eu vou perguntar para você, preste atenção no que eu vou lhe perguntar esta noite. Se Davi estivesse nesse culto aqui, conosco, esta noite, com a sua harpa nas mãos, nesta celebração, qual seria a expressão corporal de Davi hoje aqui para adorar a Deus? Será que ele colocaria as mãos no bolso? Será que ele cruzaria os braços? Será que ele botava para trás? Será que ele rancia os dentes e dizia: eu quero ver esse pregador fazer chorar, eu quero ver esse pregador fazer da glória a Deus? Ou será que Davi saltava, pulava, gritava, glorificava, dançava, festejava? Qual era a expressão dele? Então levante as suas mãos. Você não é Saul, você é Davi. A unção que está sobre você é uma unção de rei agora. Eu quero ouvir você adorando, exaltando, vai! Eu poderia aproveitar você agora e mexer com as suas emoções. Mas eu não sei fazer isso. Mas eu vou fazer algo muito mais interessante, que é a grandeza do culto. E é o que mais sensibiliza e o que mais de Deus dos céus ama. É o que eu vou fazer agora. Eu quero falar com você, não evangélico. Eu quero falar com você, desviado. Sim, você que levou toda a trajetória deste ano em sofrimento, em humilhação, em perseguição, em maltrato, perdeu a perspectiva da vida, não aguenta mais ser humilhado e acha que não tem dias melhores para você. Deus lhe trouxe esta noite aqui para lhe dizer que Ele reservou uma unção de rei para você. E Ele está disposto a mudar a sua história de vida, virar o teu cativeiro e te fazer uma pessoa de honra e de cabeça erguida na face da terra. Agora, para mudar a sua história a partir desta noite, não depende mais de Deus, depende da sua decisão. A sua decisão pode definir o seu futuro, entre céu ou inferno, entre maldição ou bênção, entre luz ou treva, entre o diabo e Jesus Cristo. A sua decisão pode definir isso esta noite. E eu quero lhe ajudar hoje aqui. Eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa esta noite, neste santuário, que deseja vencer na vida? Eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você, desviado e não evangélico. Onde está a primeira pessoa esta noite? Onde está a primeira pessoa, desviado e não evangélico? Onde está a primeira pessoa? É a sua alma que está em jogo. Sua vida está em perigo. Escapa-te por tua vida. Deus lhe trouxe esta noite aqui porque Ele tem um projeto em sua vida. Deus tem um propósito contigo. Você não foi criado para ser escravo de Satanás. Você foi criado para ser cidadão dos céus e abençoado. Onde está a primeira pessoa esta noite? Sua alma está em jogo. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Deus lhe abençoe muito. Deus lhe abençoe muito. Deus abençoe a senhora. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Onde está a terceira pessoa? A terceira pessoa para Jesus esta noite. Deixa as lágrimas rolarem. Deixa as lágrimas rolarem. Isso é o que vale no culto, Senhor. Não adianta ter um culto você tendo bola de fogo antes de baixo para cima, de cima para baixo, que não há salvação de alma. Isso é importante no culto. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? A terceira alma para Cristo. Eu estou esperando por você. Eu estou esperando por você. Você é precioso para Deus. Tua alma vale preço de sangue. Venha Cristo esta noite. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Venha Cristo esta noite. Venha Cristo. Venha Cristo. Onde está a próxima pessoa para Jesus? A próxima pessoa para Cristo. A próxima pessoa para Jesus. Tua alma é preciosa para o Senhor Deus. Eu estou esperando você esta noite. Eu estou esperando você. A grande chance da tua alma. Olha aqui. Presta atenção aqui, ó. Deixa esses 30 segundos finais aqui comigo. Eu vou parar agora. Exatamente agora. Eu vou parar. Mas eu quero voltar. Eu quero voltar para a minha residência. Com a minha consciência tranquila. Então ouça-me aqui. A última chance de Deus para a sua alma ser salva neste culto, Deus lhe dá agora. É a última oportunidade esta noite para você ser salvo. Você não sabe o que lhe acontecerá daqui a 30 segundos. Você não tem o domínio da sua própria vida. Deus está lhe dando agora a última chance. Está vindo a quarta pessoa. A quinta pessoa. A última oportunidade da noite. Onde estará a quinta pessoa? Olha, eu sei o que está acontecendo na nossa cidade. Mas eu não posso engolir isso que Deus está falando comigo. Existe uma pessoa que está entre nós que não pode voltar para sua casa sem susto. Deus já trouxe esta noite a este lugar para lhe dar um grande livramento e virar o seu cativeiro. Eu estou esperando essa pessoa. A quinta pessoa. Eu estou esperando a quinta pessoa. Venha Cristo. Venha Cristo.